Aqui é o Thiago, hoje é dia 18 do 6, são 7h30 da manhã. Acordei faz quase uma hora e estou aqui gravando esse podcast. Estou gravando agora para já ter o resto do meu tempo livre. Depois de gravar, ler um pouco, depois jogar um pouco, depois ir para o poker. E, enfim, nesse podcast eu vou falar sobre dois assuntos principais. Primeiro, sobre variância, que é um conceito matemático, mas é um conceito bastante presente no poker, que, como vocês devem saber, é algo que eu já estou jogando vem um tempo. E vou comentar também um pouco sobre como tem sido minha vida no poker e tal, de maneira bem breve. E em seguida eu vou ler e-mails. Esse podcast vai ser basicamente para fazer essas duas coisas e depois eu volto pro hiato, pro meu tempo, como eu avisei para vocês na aba comunidade aqui do canal. Enfim. Mas antes de começar a falar sobre esses dois temas, eu só quero aqui falar brevemente que, por enquanto, eu ainda estou tirando um tempo do canal, eu ainda estou tecnicamente em hiato, digamos assim. Esses dois podcasts que eu estou gravando aqui para vocês estão sendo meio que uma exceção. Porém, eu devo dizer que muito em breve é bem possível que o canal mude. Eu não vou aqui falar, porque eu já estou meio de saco cheio de falar as coisas aqui que eu vou mudar e passa um tempo eu desmudo, enfim. Eu já tô meio de saco cheio de fazer as coisas e depois desfazer, ou simplesmente não dar certo. Mas eu só posso falar para vocês que, com muita possibilidade, o canal vai mudar por alguns motivos básicos que incluem tempo, falta de tempo. Eu hoje em dia eu tenho uma vida muito mais corrida, por assim dizer. Não corrida exatamente, mas eu tenho muito mais coisas importantes hoje em dia a fazer. Além desse canal, esse canal até, sei lá, 2 anos atrás por aí, eu só tinha ele, basicamente, sabe? Eu até, sei lá, fazia algumas coisinhas a mais além do canal, mas assim, de importância era só isso daqui. Mas hoje em dia essa não é mais minha realidade, hoje em dia eu tô jogando poker, estou lendo e estudando sobre isso. Eu também estou fazendo faculdade, também tenho as minhas leituras que eu gosto de fazer, que estão cada vez mais sendo corridas, por assim dizer. Até um tempo atrás eu conseguia tranquilamente, por exemplo, ler umas 70 páginas de um livro num dia. Hoje em dia eu consigo, no máximo do máximo, umas 20, vamos colocar assim. Enfim, minha vida como um todo está bem mais corrida, está bem mais compromissada, então eu quero trazer um pouco de leveza para esse canal. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, não ganhar dinheiro com isso daqui, não ganhar fama, reputação, coisas do tipo. Eu não quero isso. Até porque o público predominante do YouTube é um chorume, basicamente. 90% das pessoas que frequentam o YouTube e qualquer rede social no geral são lixo. Eu não quero reconhecimento nenhum dessas pessoas e não ligo certamente para essas pessoas. O que me incomoda mais é o fato de gastar tempo, sabe? Eu gastar, às vezes, uma, duas, 3 horas produzindo um podcast. Essas 3 horas, por exemplo, que eu poderia estar utilizando para fazer coisas que são bem mais do meu interesse, por assim dizer, do que fazer um podcast, que na maioria das vezes só vai ter comentário de macaco, só vai ter gente enchendo o saco, vai ter um monte de merda, enfim. Eu quero trazer, talvez estou pensando, não para agora, mas quando para eu voltar, em trazer um pouco mais de leveza para o canal, fazer algo mais simples, por assim dizer, e talvez deixar filosofia para um outro local. Para quem gosta de filosofia, não fiquem, sei lá, decepcionados comigo. Eu vou continuar com o meu Medium e eu vou continuar escrevendo de vez em quando uns PDFs. Então, eu só vou mudar basicamente a forma como eu me expresso. Eu também acho que, sinceramente, eu me expresso melhor na forma escrita do que na forma falada. Eu não acho que eu me expresso muito bem falando. Desde criança eu sei que eu não sou uma pessoa de falar, sabe? Então não adianta querer mudar isso. Eu, por exemplo, em uma hora num texto, eu consigo me expressar. Uma hora escrevendo um texto, eu creio que eu consigo me expressar muito melhor, muito, muito melhor mesmo, do que, sei lá, 3 horas gravando um podcast. Nessa uma hora de texto que eu estou escrevendo, eu consigo ser muito mais objetivo, eu consigo estabelecer muito melhor uma linha de raciocínio. É algo que para mim é muito menos cansativo, porque falar me cansa, eu sou uma pessoa introspectiva. Então, naturalmente, falar por muito tempo me cansa. Enfim, uma série de fatores aí que estão fazendo com que provavelmente daqui a um tempo eu mude o canal, mude a ideia do canal. Eu não tenho mais perspectiva e nem. Eu nem quero, na verdade. um dia conseguir algo com isso daqui, porque como eu disse, 90% do público, não somente disso daqui, isso inclui vocês, podem dar dislike, falar, me mandar aí tomar no cu, me chamar do que vocês quiserem, mas uma boa parte até dos meus inscritos e público geral do YouTube são uma merda, são um lixo, sabe? E eu sinceramente não quero ficar conhecido entre essas pessoas, eu não quero essas pessoas falando de mim, me cobrando posicionamento, perguntando a minha opinião, foda-se, enfim, então é isso, mas é só pra dar uma prévia assim do que está por vir talvez nos próximos meses. E bom, vamos pro assunto principal desse podcast, vamos falar sobre variância. Variância é um conceito matemático, variância, como eu disse, é um conceito bastante utilizado no poker. É um dos pilares, vamos colocar assim, do poker, para você entender como funciona poker. Variância é um dos pilares. Mas assim, variância não é um conceito do poker, não foi poker que inventou isso. Variância é um conceito matemático. Para quem não sabe o que é variância, variância é basicamente a chance de um resultado inesperado acontecer. Em outras palavras, resumindo em uma palavra, sorte, basicamente. Variância não é exatamente sorte, porque, por exemplo, quando você está jogando com poker, você é uma maneira extremamente errada de ver poker e é o que configura, o que caracteriza os jogadores perdedores a longo prazo. Eles acham que poker é um jogo de sorte. Não, poker é basicamente um jogo de técnica, de você saber quais atitudes tomar, em quais posições, em quais momentos tomar, quando que você deve avançar, quando que você deve retroceder, quando que você deve largar a mão. É um jogo tanto de técnica quanto também de psicológico. O poker é um jogo muito, muito, muito mesmo de psicológico. Eu diria que pelo menos 50% do poker, para você ser um jogador, entre aspas, vencedor, pelo menos 50% do poker é psicológico. Se você tiver medo, se você tiver ansiedade, se você for um cara muito agressivo até além da conta, isso vai se refletir na mesa, no jogo, e isso vai com certeza te trazer perdas a longo prazo. Outra coisa também, poker é um jogo também de a longo prazo, que é algo que eu já falei em outros podcasts, mas enfim. E tem também um entendimento sobre a variância e a aceitação da variância, que são duas coisas distintas, porque muita gente entende o que é variância. Eu mesmo, quando eu entrei no poker, eu já entendi quase que de imediato o que era a variância. Mas só vivendo de fato a variância que eu percebi que eu ainda não tinha aceitado plenamente a variância. Repetindo o que é a variância. Variância é basicamente a chance de algo inesperado acontecer. Eu vou dar um exemplo para melhor ilustração do que é a variância pura e simplesmente. Vale lembrar, vale colocar aqui que variância ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ou seja, a variância tanto pode te afetar positivamente quanto também negativamente. Você pode, por exemplo, no poker, você pode ter uma mão que de repente está muito fraca e bateu uma carta ali na mesa, pronto, sua mão do nada virou uma mão muito forte. Ou o contrário também, você tem uma mão muito forte, bateu lá uma carta, de repente tua mão forte virou tipo lixo, vamos dizer assim. Enfim, um exemplo simples para melhor entendimento assim, prático da vida cotidiana, para você entender o que é a variância e como a variância pode te ajudar muito ou te fuder muito. Vamos supor que você é um milionário, que você é filho de um milionário, você tem seus 20 e poucos anos, está na flor da idade, na flor do intelecto, e você, tipo, milionário, tem a grana pra caralho para você gastar com o que você quiser, você decide abrir uma empresa. E aí você faz uma pesquisa de mercado, você pesquisa numa área específica da sua cidade, que é uma área assim, que tem bastante consumo, uma área com um pessoal com bastante poder aquisitivo. Enfim, você faz uma pesquisa de marketing nessa área para ver o que os moradores dali eles querem, o que eles acham que seria legal ter ali e tal, enfim. E aí você descobre que nessa área o que todo mundo está querendo, o que todo mundo está precisando é uma loja de brinquedos. E aí você faz, você... Como você é milionário, você tem uma grana fodida, você imediatamente você faz uma pesquisa de marketing, você contrata a melhor equipe possível, você contrata uma equipe de web design para criar a página pro teu negócio, para criar o logo pro teu negócio, para fazer tudo basicamente pro teu negócio. Você faz anúncio no Facebook, você faz anúncio nas ruas ao redor da loja que você vai abrir. Enfim, você faz todo um jogo de marketing, tudo, você faz tudo basicamente para a loja dar certo. A loja, tipo, você contrata a melhor equipe de funcionários, você paga um salário fodido para eles, porque quando você paga um bom salário, eles ficam melhores motivados. Não um bom salário, mas um salário assim, talvez um pouco acima da média. Enfim, você faz tudo basicamente para a tua loja dar certo. E aí você passa alguns meses planejando, uns 2 meses, vamos dizer assim, por exemplo. E aí depois de 2 meses, constrói a loja, constrói a melhor equipe, compra os melhores brinquedos, os brinquedos mais inovadores, os brinquedos assim que, tipo, que deixa até adulto, uou, caralho, quero voltar a ser criança, sabe? Enfim. E aí depois de 2 meses você lança a loja, faz evento de lançamento da loja e assim, sabe, todo mundo no dia, na semana do lançamento da tua loja de brinquedo, todo mundo do bairro vai na loja. E aí, em questão de assim, de 1 a 2 semanas, você quase que recupera tudo aquilo que você já gastou para comprar o terreno, para construção, para funcionários, para papelada com o governo, enfim. Em questão assim, de 2 semanas, você quase recupera todo o valor de gasto. E aí tá tudo indo muito bem, tua equipe de marketing é foda, teus funcionários são foda, tudo basicamente é foda, tudo tá indo assim, mil maravilhas pra você fazer dinheiro igual rio. E aí, depois de 1 mês de funcionamento dessa loja, com tudo indo bem, com uma projeção assim de gráfico só subindo, etc. O que acontece depois de 1 mês? Um exemplo aqui bem atual que a gente pode estar vivendo agora. Depois, o que acontece depois de 1 mês? Coronavírus. Coronavírus. E aí, de repente, o movimento da tua loja, as compras da tua loja, que era tipo 200% em questão de, assim, de 1 semana, o movimento da tua loja cai de, sei lá, de 50 pessoas por hora, cai para tipo 2 pessoas por hora. Em questão, assim, de sabe, de dois dias. Uma semana, vamos colocar assim. E aí, de repente, você depois de ter 1 mês de lucro pra caralho, de dinheiro tudo dando certo, aí você tem que passar por isso, você tem que fechar sua loja, porque basicamente, primeiro que quase ninguém tá indo na tua loja, segundo que mesmo as pessoas que vão não tem mais dinheiro, porque tá todo mundo pobre, entre aspas, todo mundo sem trabalhar e tal, e aí o governo ainda entra e fala que você não pode abrir sua loja, porque pra isolamento social, enfim, essas porra aí. E aí você tem que passar, e aí você é obrigado a fechar a tua loja, porque ela também não tá dando lucro, quase ninguém mais tá indo comprar. E aí você tem que passar, e aí passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, e aí acumulando a conta do terreno, acumulando a conta do salário dos funcionários, acumulando conta de tudo, sei lá, o que o pessoal, alguém assim tem gasto, mas enfim, vai acumulando conta, passando tempo, acumulando, o que acontece em questão assim, e aí o corona continua para ir mais um bom tempo, e aí algo que estava extremamente lucrativo quando começou, por causa de um acontecimento inesperado, aí vamos supor, e aí passa 6 meses que simplesmente nada mudou, tudo tá uma merda, ninguém compra, ninguém tem dinheiro, passa 6 meses, você é obrigado a decretar falência. Por quê? Porque se você não decretar falência, você vai começar a ter prejuízo com a tua loja. Isso basicamente é um exemplo assim perfeito, quase de perfeito, eu diria, de variância. O que é variância? É a chance de algo inesperado acontecer. No caso, por exemplo, esse cara com essa loja de brinquedo que fez uma pesquisa de mercado, que tinha um capital pra caralho pra investir, que tinha basicamente tudo pra dar certo, por assim dizer, ele fez tudo que poderia pra dar certo, a loja de fato começou a dar certo, porém, algo completamente inesperado, nesse exemplo, coronavírus, chegou e fudeu com o negócio dele. Algo que era pra extremamente dar certo, em questão assim de meses, foi por água abaixo. Isso é variância. Isso é algo que basicamente que acontece muito, tipo, muito, muito, muito no poker mesmo. Eu vejo isso a nível diário no poker. De, por exemplo, eu tenho uma mão que ela é que ela é muito forte, de repente acontece alguma coisa que ela vira uma mão muito fraca, ou o contrário, eu tenho uma mão muito fraca que de repente vira uma mão muito forte. Isso é algo que acontece a todo momento no poker. E esse conceito é um conceito matemático tão foda, por assim dizer, que assim, esse conceito não é somente teórico, é algo que você pode trazer também para a tua vida prática. Por quê? Eu particularmente, falando da minha vida, falando, ilustrando o meu exemplo, eu, Thiago, eu sempre fui educado desde cedo, tanto pelos pais quanto pela cultura e mídia, principalmente, fui educado naquela concepção de que, ah, se você se esforçar, você consegue. Se você tentar, se você se dedicar e paciência, o caralho, você consegue. Eu sempre fui educado dessa maneira pelos mais diversos meios possíveis. Só que isso, tudo bem, isso daí seria o ideal, isso daí seria o justo, por assim dizer. Sim, seria. Seria a chamada meritocracia, cada um recebe aquilo que merece. Isso seria o ideal, isso seria o justo. Só que a real é que isso não existe. Isso daí existe no mundo ideal, mas não existe na vida prática. Ah, mas existem casos do cara lá que, tipo, o cara não tinha nada, se esforçou pra caralho e conseguiu. Beleza, não tô falando que não existe. O que eu tô falando é que existe um outro fator que ninguém fala, que nunca antes eu tinha ouvido falar, que eu só vim a ouvir falar com o poker, que se chama variância, que é justamente isso, a chance de algo inesperado acontecer. A variância pode te fuder, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Então vamos supor, você é uma pessoa que se esforça pra caralho. Esse exemplo, por exemplo, da loja de brinquedos. O cara se esforçou pra caralho, o cara contratou a melhor equipe, o cara tinha todo o capital pra fazer aquilo acontecer, o cara tinha tudo, basicamente, pra dar certo. Tudo mesmo. E aí, o justo seria que esse cara também ele obtesse lucro. Já que ele se esforçou, já que ele contratou a melhor equipe, fez tudo o que ele podia para dar certo, o justo era que ele, sabe, que ele retornasse o investimento dele e continuasse ganhando grana. Mas não é isso que acontece, às vezes acontecem simplesmente coisas inesperadas que fodem com todo o processo. E aí é que tá, a gente vive, principalmente por conta da cultura, mídia, principalmente esses dois fatores. A gente vive numa cultura que diz que basta você se esforçar para você conseguir algo. Mas isso não existe. Isso, infelizmente, não existe. A realidade é que mesmo que você seja o mais foda, mesmo que você se esforce pra caralho, mesmo que você, sabe, que você dê seu sangue em algo, ainda assim não há garantia de que esse algo vai dar certo. Saca? Isso é algo que eu vejo no poker, assim, a nível diário. Até há um tempo atrás eu achava que poker era um jogo de você estar de motivação e de você estudar e querer ganhar, e fazendo isso você iria ganhar sempre, ou quase sempre. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a falar, não, porque agora essa mão vai ser a mão. Essa mão eu vou jogar o fino do fino, essa mão vai ser, eu vou fazer as melhores jogadas nessa mão. Isso, só que assim, por mais que isso possa servir de motivador, de animador pra você e tal, quando você chega na mesa, na hora do jogo, isso vai por água abaixo. Isso em questão de meia hora vai por água abaixo. Por quê? Porque simplesmente acontecem fatores que às vezes você não espera, fatores inesperados, que você pode estar com a melhor mão possível. Um exemplo aqui trazendo pro poker. Eu não vou explicar aqui poker nos seus fundamentos, como que funciona o jogo do poker, mas assim, só tenham em mente que As é a melhor mão. As é a melhor mão. E o poker começa assim, a carta mais fraca de todos é o 2, e aí a carta mais forte é o As. Aí começa assim, 2, 3, 4, por ordem de força, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí valete, dama, rei, As. Resumo da ópera, as cartas mais fortes do poker são valete, dama, rei e as. Sendo que rei e as são basicamente tipo a supremacia, entre aspas, do poker. Enfim, logo, se as cartas mais fortes do poker, e todo mundo recebe duas cartas, se as cartas mais fortes do poker são valete, dama, rei e as, ou as sendo a mais forte, e você recebe duas cartas na mão, logo, a tua mão, a mão possível mais forte é a mão de as. E matematicamente falando, você recebe um as a cada, sei lá, 200 mãos a cada... Eu não sei quantas mãos, eu não pesquisei sobre isso, mas pela minha experiência assim, com o poker, eu diria que você recebe um as-as a cada 200 a 300 mãos, por aí. Ou seja, é muito difícil de receber um as-as. Assim como é muito difícil de você receber qualquer mão em específico, para falar a verdade. Mas como as-as é a mão mais forte do poker, é o sonho de mão, basicamente, de todo jogador de poker, vamos colocar aí no as-as. As-as é a mão mais forte do poker, para assim dizer. As-as bate mais de 80% das outras mãos em qualquer jogada, em qualquer partida. As-as bate 80% quase das outras mãos, vamos colocar assim, matematicamente falando. Mesmo, por exemplo, que você ganhe um as-as e que você fale, agora eu vou fazer a melhor jogada possível para fazer esse as-as conseguir o mais dinheiro, o máximo dinheiro possível com esse as-as, mesmo que você faça o que tem que ser feito e faça o que é matematicamente certo, ainda assim você pode perder com o teu as-as, ainda assim você pode se fuder com o teu as-as. Por quê? Porque poker funciona assim, cada jogador tem duas cartas na mão e batem cinco cartas na mesa. O objetivo é fazer com que as cartas da tua mão se conectem, entre aspas, com as cartas da mesa. Então, um exemplo assim bem simples. Você tem um 2 na mão. E aí, de repente, na mesa bate um 2. Bate, sei lá, 2, 4 e 5. O que significa? Significa que você tem um par de 2. Por quê? Porque você tem um 2 na mão e tem um 2 na mesa. Também dá pra fazer sequência, tipo 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra 6, 7, porque isso... Ah não, é 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra fazer também flush, que aí é quando você bate 5 cartas, contando as da tua mão, 5 cartas do mesmo naipe. Dá pra fazer uma série de possibilidades de jogadas no poker, trinca e etc. E o teu objetivo é basicamente fazer com que as cartas da tua mão, somado com as cartas da mesa, deem o mais forte possível. Com isso, você pode ganhar. Aí entra um detalhe especial, que é o blefe. Que nem sempre você precisa ter a melhor mão, a melhor, sabe, nem sempre você precisa ter o maior pau para ganhar, por assim dizer. Mas aí eu não vou entrar no que seria o blefe, porque aí complica ainda mais o jogo. Mas enfim, resumo da obra. O teu as-as, vamos supor que, por exemplo, bate um... Na mesa, você tá lá com teus as-as, feliz da mão, e bate na mesa um, sabe, um conjunto de mãos que é muito ruim pro teu as-as. De repente, sabe, de repente só porque bateu ali na mesa três cartas que são, assim, muito ruins para você, já faz o teu as-as, que teoricamente, em tese, é a melhor mão do jogo, já faz o teu as-as ir pro espaço. Teu as-as virar 7-2. Que é a pior mão do jogo. A pior mão do jogo é 7-2 off, ou seja, 7-2 de dois naipes diferentes. E a melhor mão do jogo é as-as. E aí, de repente, bate três cartas ali que, sabe, que transforma o teu as-as num 7-2, por exemplo. Isso pode acontecer, isso acontece com muita frequência no poker. E aí, quando você lida com isso a nível diário, porque no poker você lida com esse tipo de coisa a nível diário, diário mesmo, a todo momento você, a variância ela te fode ou ela te eleva, positivamente falando, por assim dizer. Quando você traz isso para a tua vida pessoal, de você entender o que é variância, entender que você pode ter as melhores circunstâncias possíveis, você pode ser a pessoa mais foda em certo assunto, e ainda assim pode dar errado, ainda assim você pode te fuder. Quando você traz isso pra vida real, isso muda pra caralho a tua vida. Dois exemplos. Teve uma mão já que eu joguei, eu me lembro dessa mão claramente, que foi uma mão que assim... Eu vou resumir a mão. Eu tava com, matematicamente falando, eu tinha 98,5% de ganhar aquela mão. Eu tinha 98,5% de ganhar aquela mão. Ou seja, é praticamente 100%, né? 98,5% de chance de ganhar aquela mão é quase 100%. E aí o que aconteceu? Aconteceu que bateu no board, como eu disse, bate na mesa mais 5 cartas, sendo que inicialmente bate 3. E aí já tinha batido as 3, eu tava com 98,5% de ganhar a mão. E aí o que aconteceu? aconteceu que esse 98,5% de chance de vitória nas três primeiras cartas que bateram, esse 98,5% de chance virou 0% quando bateu a última carta. Ou seja, bateu uma quarta carta que foi ruim pra mim e depois bateu uma quinta carta que, sabe, que fez eu perder. Sabe? Enfim, para vocês terem uma noção de como é isso, variância. Variância é você ter assim tudo para ganhar ou tudo para perder e ainda assim algo contrário a isso acontecer. E quando você traz isso para tua vida e coloca isso na tua vida, eu acho que isso é algo muito positivo. Porque, como eu disse, a gente vive numa cultura, numa sociedade, mídia e etc., que trazem, educam a gente dessa forma, que a gente... Basta a gente se esforçar que vai dar tudo certo e que quem tem mais perseverança que vence. Isso nem sempre é realidade. Isso seria o mundo ideal? Seria. Mas não é. O mundo ideal não é assim. Às vezes acontecem coisas boas e coisas ruins e inesperadamente o que você pode fazer? Nada. E aí é que tá. Variância também te ensina, também me ensina que eu não tenho controle sobre nada. Sabe, o que tiver que acontecer, vai acontecer independente da minha vontade. Isso até entra um pouco em relação com o assunto que eu gravei no último podcast que eu postei antes de ontem, que foi o podcast que eu falei sobre suicídio, de você olhar para a tua vida, olhar para as tuas circunstâncias e dar risada. Sabe por quê? Porque quando você lida com variância a nível diário, de você ver aquilo no jogo a nível diário, você vê que você não tá com controle de nada, sabe? Que às vezes você pode estar numa situação que você tem 98,5% de chance de ganhar e esse 98,5% virar 0%. O que é algo que, por exemplo, alguém, um leigo, pode falar: cara, isso é ridículo, isso daí não acontece no mundo real. Acontece. Acontece no mundo real, sim. Esse exemplo, por exemplo, que eu dei do cara aí que tinha dinheiro pra caralho, faz uma pesquisa de mercado, faz tudo pra dar certo. É uma porra, se você for colocar isso no poker, ele também teria algo no tipo, algo do tipo, mais de 90% de chance de dar certo, de lucrar com isso. E aí, só que aí de repente aconteceu algo completamente inesperado, 90 e alguma coisa virou 0%. E aí ele teve que abandonar o barco e perdeu dinheiro com isso, vamos colocar assim. Eu dei o primeiro exemplo, que foi o exemplo da... Não lembro, eu falo as coisas e eu esqueço. Mas enfim, um exemplo até de ordem prática, de como entender e aceitar a variância tá mudando a minha vida, é que um exemplo assim bem bobo, bem simples. Eu sempre fui uma pessoa que quando acontecia algo que fugia do meu plano, para qualquer coisa, para qualquer campo da minha vida, isso me irritava, sabe? Então, por exemplo, sei lá, eu marcava alguma coisa com a minha namorada e de repente, por algum motivo, a gente tinha que mudar isso. Eu ficava bravo com isso, eu ficava meio puto com isso, eu expressava até com ela isso daí. Era uma coisa que, assim, me afetava e afetava ela também. Às vezes eu era até um pouco grosso com ela, porque às vezes não era nem culpa que era exatamente dela, era só algo que, tipo, aconteceu, sabe? Não tem o que fazer, basicamente. E mudança de planos, eu ter que me adaptar, basicamente, a novas circunstâncias, foi algo que sempre me deixou puto, que sempre me fez ficar desgostoso, por assim dizer, sempre me deixou fora de mim. E aí, de tanto lidar com isso no poker, de entender como isso funciona e de aceitar que o poker é assim, e não somente o poker é assim, mas a vida também é assim, que você não controla porra nenhuma, que simplesmente as coisas acontecem e você não tem controle sobre nada. Quando eu aceitei plenamente isso, isso acarretou até uma mudança na minha vida prática. Por exemplo, esses dias atrás, uma semana atrás, alguma coisa assim, aconteceu, a gente tinha planejado, eu e minha namorada, a gente tinha planejado uma coisa, a gente tinha planejado de se ver tal dia, e aí aconteceu um inesperado, uma coisa que teve que mudar nos nossos planos, e aí a gente teve que cancelar de se ver nesse dia. Normalmente, eu, Thiago, a minha reação natural seria ter ficado puto e seria ter ficado meio, tipo, seco com ela, sabe? Tipo, ah, porra, que bosta, sabe? Ficar reclamando e tal, esse tipo de coisa. Só que quando isso aconteceu, há uma semana atrás mais ou menos, a minha reação natural foi de falar: ah, que bosta, mas tudo bem, vamos se ver outro dia então. Sabe, eu não fiquei, sabe, reclamando pra ela, falando que, ah, eu queria muito te ver e blá blá blá, e resmungando e, sabe, fiquei meio seco com ela. Eu não fiquei nada disso. É óbvio que eu não gostei, é óbvio, é uma merda. Pelo menos pra mim, Thiago, eu não gosto. Eu continuo não gostando quando algo que sai fora dos meus planos acontece. Eu gostaria que as coisas seguissem uma linha de começo, meio, fim bem, bem clara. Porém, o que eu vou fazer? Se algo acontece fora da minha linha de raciocínio, fora da minha linha do esperado, o que eu vou fazer, sabe? E foi justamente isso que aconteceu. Algo inesperado aconteceu, a gente teve que cancelar o dia que a gente ia se ver. E aí, eu, ao invés de ficar puto, eu falei, ah, é uma bosta, mas tudo bem. Qual dia, então, a gente pode se ver? Eu já tratei isso de forma natural e depois até minha namorada veio comentar comigo. Nossa, você não ficou bravo, não? Porque você sempre ficava bravo, você sempre ficava meio seco e tal. Eu falei, ficava, mas ué, eu percebi que ficar bravo, seco, sei lá o quê, não vai mudar nada. Então, foda-se, sabe? Imprevistos acontecem, é isso aí. É basicamente isso, sabe? Eu acho que variância, o conceito de variância... levado para a vida prática, de que você pode ter tudo para ganhar e ainda assim perder, ou o contrário também, você pode ter tudo para perder e ainda assim ganhar, eu acho que é algo que ele tinha que ser ensinado até na escola, sabe? Tinha que ser ensinado principalmente no ensino médio, para o pessoal aí do final do fundamental ensino médio, principalmente. Deveria ter aulas de inteligência emocional e nessas aulas de inteligência emocional passar esse conceito de variância. Porque o mundo real é assim. Você pode se esforçar pra caralho, você dá tudo de si e ainda assim o cara preguiçoso, o cara que não fez 10% do teu esforço, ainda assim aquele cara, naquela ocasião, ganhar de você, ficar na tua frente e, por exemplo, sei lá, ganhar a vaga na universidade enquanto você perde, por assim dizer. Enfim, um exemplo assim bem simples. É isso, eu acho que variância, fosse ensinado para as crianças desde cedo o que é variância e fosse ensinado o que é a vida realmente, de que a vida não basta você se esforçar para você conseguir ganhar, a real é essa, infelizmente é isso, por mais que você se esforce, ainda assim você pode não conseguir, isso também não é desculpa para você virar um preguiçoso bunda mole, mas enfim, isso só te ajuda, isso pode te ajudar basicamente a lidar com resultados inesperados, com a variância, com você ter se esforçado pra caralho e ainda assim não ter conseguido, sabe? Mas é o que eu tô falando, não quer dizer que você deva desistir, porque aí é que tá também, outra coisa importante da variância é que por mais que os resultados possam ser diferentes daquilo que você esperava naquele momento, a longo prazo, a matemática a desconfirmar, ou seja, a longo prazo, se o cara, por exemplo, esse cara do exemplo da loja de brinquedo, por mais que naquela ocasião algo inesperado tenha acontecido e feito ele vir à falência, se ele repetir o ato dele, pós tudo, pós coronavírus, pós isolamento, pós tudo, se ele repetir a mesma coisa que ele fez pela segunda vez, a chance matemática daquilo dar certo é maior do que de dar errado, ou seja, se ele tentar de novo, pode ser que dê errado de novo, mas a probabilidade maior, mais de 80% eu diria, é de que dê certo. E se der errado de novo, se ele tentar de novo, ainda assim a probabilidade matemática vai ser de dar certo, vai ser maior do que de dar errado. Sendo que, mas deu errado. Não interessa, o que interessa é o longo prazo. A matemática, principalmente para esse lance de possibilidade, porcentagem, etc., é muito mais algo voltado a longo prazo do que a curto prazo. Então não interessa o que está acontecendo aqui e agora. E você aceitar isso, que não interessa a tua derrota de hoje, que o que importa é o amanhã e que no amanhã pode vir uma vitória, isso é base não somente para o poker, mas também para a vida, sabe? Enfim. Eu acho que era um conceito que tinha que ser ensinado em escolas, porque isso ajudaria a ter menos pessoas frustradas por aí, no meu pensamento. Eu teria sido uma pessoa que eu teria amadurecido melhor e mais cedo, vamos colocar assim, se tivessem alguém me passado esse conceito de variância, de que basicamente esse negócio de você se esforçar pra caralho, que tudo vai dar certo, isso é ilusão, basicamente. Mas, enfim, é isso. Eu só queria passar esse conceito para vocês. Caso vocês tenham interesse e mais a fundo nisso, pesquisem o que é variância, pesquisem alguns conceitos matemáticos. Caso tenha interesse no poker, pesquisa aí vídeos sobre poker ensinando como que joga o No Limit Texas Hold'em. E falando aqui brevemente sobre o poker, eu devo dizer que eu já estou conseguindo ganhar um dinheirinho com isso. Tanto é que mês atrás eu dei um dinheiro para minha mãe para ajudar a pagar a faculdade. Ainda é pouco, ainda estou ganhando pouco, ainda é algo que tipo, tá longe assim, de eu conseguir me autossustentar. Mas assim, para quem ainda está começando, vamos colocar assim, eu jogo poker valendo dinheiro faz o quê? Faz 3 meses? Algo assim, uns 3 meses, não faz nem 4 meses por aí. Enfim, para quem tá começando e é um completo iniciante basicamente nisso daí, eu já acho que eu tô conseguindo alguns resultados assim bem consistentes. O próprio cara que vem me ajudando a jogar pôquer e me ensinar pôquer e o cara, ele falou que ele demorou bem mais tempo do que eu para obter os resultados que eu tô tendo e tal, e que eu tô bem e os caralho. Enfim, basicamente eu tô conseguindo alguma coisa com isso, eu tenho estudado bastante teoria e prática do jogo e tenho me dedicado a isso. E é óbvio que horas, mesmo com estudo e dedicação, tem mãos que eu perco, tem variância, tem coisas que basicamente que era pra eu ganhar e de repente eu perco, mas faz parte do jogo, sabe? É assim como faz parte da vida. Acho que o poker amadurece pra caralho você até na tua vida prática, ensina pra você que tipo... Sabe, não adianta você querer fazer jogo, não adianta você achar que você é o fodão, não adianta você querer fazer as coisas no aqui e no agora. No aqui e no agora, nada acontece feijoado, basicamente. O que importa é o que acontece ao passar do tempo, ao fim da tua vida. Não importa se hoje você tá batendo punheta. Tudo bem, bater punheta, ver pornografia pode ser uma merda. Mas o que vai contar, principalmente... não é que você está batendo punheta hoje, mas sim quantos dias da tua vida tu gastaste batendo punheta. Quanto tempo da tua vida no total você gastou assistindo pornografia, por exemplo. Quanto tempo você poderia ter passado e quanto tempo você passou de fato, se você venceu ou se você ganhou na comparação entre o que deveria ser e o que foi de fato. Enfim, é isso aí, acabou o primeiro assunto, agora ninguém tá aqui, pau no cu. Pra leitura de e-mails, só que antes eu vou dar uma bebida de água porque tá foda. Bom, vamos lá. Eu não tenho muitos e-mails pra ler. Tenho e-mails bem antigos, e-mails de abril, que estão sem ler desde que eu tirei o tempo e tal. Mas enfim, eu vou ler todos aí que falta pra ler. E é isso. Então, primeiro e-mail, que parece, pelo título, vai ser um bom e-mail. Hipocrisia de um pai cristão. Fala Thiago, comecei a ouvir seus podcasts recentemente e achei teu conteúdo muito bom. Em um dos podcasts você falou sobre ser cristão e o motivo de ter uma rixa com essa filosofia, e concordo contigo. Sempre achei errado matar sem qualquer tipo de empatia e sinceramente acho irreal pensar que um Deus perfeito deixaria animais com sentimentos e inteligência para simplesmente servir de alimento para ser uma merda que somos nós. Mas indo direto ao ponto, hoje acordei com os berros de um galo. Temos uma criação de galinhas aqui e meu pai decidiu que queria comer uma galinhada. E por mim tudo bem comer carne, contanto que você dê uma morte digna ao animal, se for possível, claro. Caso só esteja comprando no mercado, não tenho o que você fazer. Porém meu pai, como um cara sem noção, ao invés de ter simplesmente acuado o galo para dentro do galpão, onde eles dormem, ele preferiu tentar matar o animal a pedradas com o estilingue. Ele acertou o animal até que já não quase conseguia escorrer, e então pegou e matou. Eu e minha mãe ficamos irritados e tristes com essa forma de matar, porque não tinha necessidade alguma de judiar do galo dessa forma, e todo dia ele exalta a natureza quando ele vê algum animal, e sempre diz como Deus é perfeito. Eu sinto um desgosto de ver essa hipocrisia, porque na minha percepção, matar um galo a pedradas é tão ruim quanto matar um cachorro ou um gato ou até um ser humano. Afinal, todos somos iguais, não somos? Bem, cara, era isso. Espero que você leia e quero pedir um podcast sobre como matar o ego. Só já respondendo aqui previamente, não há como matar o ego. Pelo menos não pelas vias comuns, mas enfim, isso daí seria um assunto para um podcast em específico. E eu não sou um vegano chato do caralho, longe de mim, mas acho uma merda a forma como tratamos a natureza. Ah, cara, e aí acabou o e-mail. Ah, cara, sobre esse assunto de natureza e animais e ser humano, eu acho que basicamente há uma grande hipocrisia e uma grande ignorância por mais de 90% das pessoas que dizem gostar da natureza. O meu pai também, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Você falou do teu pai, que o teu pai mata o galo à pedrada. Tipo, que ele fala como Deus é maravilhoso, como a natureza é linda e matou o galo à pedrada, sabe? O meu pai, por exemplo, meu pai fala a mesma coisa. Ele fala que a natureza é linda, ai, como a natureza, não sei o quê. Sendo que, quando a gente chegou aqui nessa casa, eu já falei para vocês que eu me mudei de casa, tô morando num lugar novo. Quando a gente chegou aqui nessa casa, tinha no teto da casa, na parte de fora da casa, tinha uma aranha, tinha uma famíliazinha de aranhas por ali, que era, porra, na minha opinião, era umas puta aranha bonita. Óbvio que eram umas aranhas que eu nunca chegaria perto, nunca que, sei lá, nunca chegaria perto porque elas pareciam ser venenosas. Se aquela ali me picasse, provavelmente eu ia perder a mão, perder o braço, sabe? Mas enfim, tinha umas aranhas ali que elas faziam umas puta teia de aranha bonita, tipo, puta teia de aranha mesmo, mas a teia de aranha gigante. Não gigante no sentido de tipo a casa inteira ficar sob teia de aranha, mas gigante no sentido. Mas gigante assim, elas tinham o canto delas. E no canto delas, não era na casa inteira, elas nem entravam em casa, elas só ficavam na parte de fora da casa. Elas faziam umas puta teia de aranha foda, que eu falava, caralho, caralho, puta que pariu, como que esse animal fez esse negócio aqui? Tipo, eu ser humano, não tenho capacidade de fazer um tricotado, um tricô dessa complexidade, dessa perfeição. E esse animal, que não tem nem 1% do meu cérebro, ele tem essa capacidade. Caralho, que foda, sabe? E aí tinha essas aranhas, e meu pai, como eu disse, é a mesma coisa, porque a natureza e o caralho. E não passou um mês desde a gente ter chegado na casa, não passou um mês, adivinha o que aconteceu? A aranha simplesmente sumiu. Obviamente ele matou a aranha. Por quê? Porque eu nunca mais vi a aranha e nunca mais nem vi nenhuma. Porque, como eu disse, era meio que uma família, entre aspas, de aranha. Então, sendo que tinha a aranha maior, que era uma grandona, que era essa que eu falei que eu nunca chegaria perto, e tinha, sei lá, os ovinhos dela, algo do tipo. E tinha uma outra também menor, que devia ser, sei lá, filho, não sei. Enfim, o fato é, tinha uma aranha, uma puta aranha aqui, que era pra fazer umas puta teia de aranha bonita, e meu pai, com aquele papai, a natureza é linda e tal. Passou um mês desde que a gente chegou em casa, ele matou a aranha. E obviamente, a aranha, obviamente, é parte da natureza. A aranha é um animal, sabe? Aí é que tá, sabe? As pessoas dizem, ah, é porque eu adoro os animais, eu adoro a natureza. Mas a maioria das pessoas, mais de 90%, não adora a natureza. Sabe o que elas adoram? Eles adoram gatinho, eles adoram cachorrinho, eles adoram um animal fofinho, eles adoram aqueles vídeos de Facebook de animal fofinho, bebê. Ai, que lindo, ai, que fofo, sabe? Só que as pessoas não param para pensar que, tipo, você falar que você adora a natureza, você adora os animais, sendo que você tá comendo um bife, sabe? Tem um pedaço de bife na tua mesa, um pedaço de bife na tua boca. Isso não é amar a natureza. Amar a natureza é você de fato gostar de tudo que vem da natureza. O boi vem da natureza, o boi é um animal. Ai, mas se for assim, então você vai comer pedra. Cara, existe uma gigantesca diferença entre você comer seres que não têm, que não sofrem dor. No caso, aí não vou entrar na discussão se os vegetais, se eles sentem ou não dor. Mas o fato é que, tipo, o que que você prefere? Você prefere tirar uma cenoura do chão e comer a cenoura plantada do chão? Ou você prefere enfiar uma faca na garganta do porco e comer a carne do porco? O que que você acha que é até esteticamente menos sofrível? O que que você prefere? Ouvir o porco gritando porque ele quer viver, e você enfia o negócio na garganta dele, e ele, sabe, ele gritando desesperado? O que que você acha que é mais fácil? Que é mais até em paz, vamos colocar assim, em paz, isso vai ficar muito New Age. Mas enfim, foda-se. O que que você acha que é mais, que tá mais em paz com a natureza? Você tirar uma natureza, tirar uma cenoura do chão e comer, ou você enfiar uma coisa na garganta do porco e ele gritando e querendo, sabe, sair dali, e você O que, que você acha que é mais... que tá mais de acordo com a natureza? A resposta é óbvia. Enfim, cara, enfim, sobre esse negócio de animais e da maioria das pessoas ser hipócrita e o caralho, cara, isso é, infelizmente ou não, isso é padrão, todo mundo diz que adora a natureza, adora os animais, e aí aparece uma aranha na casa que é, tipo, que é parte da natureza, a aranha é um animal, ela faz parte da natureza. Aí aparece uma aranha no quarto, a pessoa já fica, não, tem que matar, porque, sabe, a natureza que a maioria das pessoas gosta não é natureza de fato, é animal fofinho. É filhotinho de lontra, filhotinho de cachorro, filhotinho de gato. Quero ver as pessoas se enfiarem numa floresta, uma floresta de fato, ou se enfiarem no deserto e falar, nossa, como eu amo a natureza, como eu amo ser picado por mosquito, como eu amo estar andando aqui e de repente poder aparecer uma cobra, como eu amo estar correndo risco de vida. É muito cômodo você falar que você adora a natureza dentro do teu apartamento que não tem natureza nenhuma, que a natureza é a árvore, sabe? A árvore plantada na frente do condomínio. É muito cômodo você falar que você adora a natureza dessa forma. A realidade é que, tipo, a maioria das pessoas não gosta da natureza, elas gostam, como eu disse, dessa parte, ai, fofa da natureza, ai, porque o cachorrinho, ai, sabe? Enfim, cara, só o que eu falaria pra tu, sei lá, falar pro teu pai, ó, quando você for matar o animal, já que você gosta tanto, você mesmo disse que gosta tanto da natureza, pega o animal, enfia o negócio na garganta dele e pronto, sabe? Não precisa apedrejar o animal, chutar o animal, porra. Eu concordo também que isso daí também não é a melhor forma de matar o animal, que a melhor forma seria a forma mais rápida, por assim dizer. E, enfim, é isso aí, mas quero te dizer, já adiantando minha resposta, que é padrão, cara. Isso é padrão, das pessoas falarem uma coisa e praticarem outra, isso você vai ver na tua vida nos mais diversos campos possíveis. Todo mundo vê na vida nos mais diversos campos possíveis, enfim. É isso aí. Espero ter respondido teu e-mail. E o próximo e-mail, o cara me mandou literalmente um PDF de um livro, O Mistério de Belicena Vilca. Eca, isso é coisa de judeu. Tá escrito aqui, tipo, num trecho aqui do livro. Eca, isso é coisa de judeu. Opa, já tô vendo que eu vou gostar desse livro. Enfim, eu não vou ler, obviamente. Porque, assim, o e-mail que o cara me mandou é literalmente só esse PDF, que é um PDF de 19 mega e 750 páginas. Ou seja, ele me mandou um livro e, ou seja, obviamente, eu não vou ler aqui. Mas é isso. Enfim, de qualquer forma, talvez depois eu leia, talvez nem que seja uma parte aí do livro, mas... O próximo e-mail é um e-mail bem grande. Tipo, bem grande, e pelo que eu tô vendo já é um... falando sobre mulher. Vamos lá, mulher e relacionamentos. Quer dizer, mas o título é NoFap e Idealismo. Bem, vamos lá. Como eu disse, é meia grande. Puta que pariu. Olá, Thiago. Essa é uma conta secundária minha, mas me chame de G se quiser. Que coisa gay, G. Sou ouvinte do seu podcast e resolvi dar uma passada em seu Facebook para ler seus artigos, que são muito bons. Obrigado. Sei que no momento você irá se manter longe dos e-mails, mas não estou mandando para lhe perturbar. Aliás, ignorei isso a bel prazer, se lhe convém, kkk. Bem, falando especificamente do que você escreveu sobre pornografia e Eva Elf, tenho algo a dizer. Ai, Eva Elf, é foda. Acho que compartilho de certa forma de suas ideias sobre os impulsos sexuais, porém minha, entre aspas, fraqueza foi muito mais na parte idealizada da coisa, não necessariamente no carnal, no prazer hedonista, era algo mais subjetivo. Não sei quanto a teus inscritos, mas ao menos me parece que eles estão mais para o lado carnal também. Principalmente por essa comunidade levar a alcunha de, entre aspas, esgotosfera. Sem querer denegrir aqui. Pode denegrir, cara. Esgotosfera é um lixo e foda-se todo mundo da esgotosfera. Afinal, não serei hipócrita. Eu, como homem que consumia pornô até não muito até não muito tempo atrás, não poderia simplesmente apontar dedos assim. A única diferença é que nunca transferi esse comportamento para a vida real mesmo, pagando putas, fazendo sexo casual e etc. Não, sou um fodendo virgem. Nem ligo para isso mais, afinal isso é até virtude, entre aspas, hoje em dia, sem querer pagar de foda aqui. Bem, creio estar me alongando um pouco no assunto, talvez. O ponto é que, como você disse em alguns vídeos, temos visões diferentes do amor, racional ou carnal. Eu mesmo comecei a reparar em como eu era, em como era meu consumo de pornô e, isso é uma coisa íntima, percebi uma peculiaridade. Eu tendia a procurar atrizes que ao mesmo me estimulassem o tesão carnal e também o idealismo, projeção mental de intimidade. Aí você procurava aqueles negócios de cute sex, cute waifu, coisa do tipo no Pornhub? Não necessariamente puramente sexual, mas aquela coisa entre humanos, aquele afeto, aquela entrega, uma entrega cega às projeções talvez até subconscientes da mente. Eu percebi que eu tendia a sentir mais prazer com vídeos de atrizes esteticamente bonitas, principalmente de rosto, e em momentos bem, entre aspas, estranhos, esse prazer era ainda maior. Por exemplo, eu tendia a ter o orgasmo quase sempre em momentos que a atriz estava sorrindo durante o ato, e que de alguma forma eram ideais meus de uma mulher. Talvez eu buscasse algo belo e não necessariamente prazer só por prazer, sexo só por sexo. Cara, só já adiantando minha resposta, pornô não tem nada de... Quando tu vê a atriz pornô lá sorrindo, não é porque ela tá realmente... Aquela ali não é real, só pra já adiantar um pouco. Mas aquela ali não é real, aquela ali não é esse negócio de afeto, toque, humano. Vai começar que tem um cara ali filmando. Quem que faz sexo na vida real com o teu parceiro? E sabe, tem três pessoas no quarto? Tem o cara, a mina e um cara filmando. Enfim, tirando os fetiches, mas sei lá, eu sinceramente acredito que a maioria dos fetiches não é amor, de fato, não é coisa de quem ama, de fato. Mas continuando. Até porque eu sinto repulsa do sexo só por sexo. Sim, pode parecer hipócrita para um cara que consumia pornô. Então, no fim das contas, eu estava buscando nos vídeos um fator subjetivo que seria equivalente a 20, 10% num vídeo, dependendo da minha percepção. O resto era sexo vazio, um pênis penetrando uma vagina, somente. Apesar de eu já ter lidado bem com a minha carência quanto às mulheres reais, hoje me considero bem, considero essa busca no pornô quase inerente entre muitas aspas em mim. Talvez seja relativo ao que você disse sobre seu desejo, digamos, subconsciente de ter uma escrava sexual, por mais que isso batesse de frente com toda uma moral sua. Agora confesso que será uma história um pouco longa, porém tentarei ser breve. Uns 3 anos atrás eu tive uma fortíssima decepção amorosa que me fez notar, tempo depois, essa tendência à idealização em mim. Foi aquela explosão de prazeres e projeções irreais contra outra pessoa. E depois que acabou, fiquei mal pra caralho. Porém, depois de uns bons meses, comecei a tentar entender o porquê disso. E deu certo em partes. Porque veja bem, essa minha paixonite foi, eu diria, 80% carnal e 20% idealista de início. Mas o lado idealista, junto com o fodendo vontade de intimidade, tornou-se em 80% e a balança virou. Porém, o gatilho inicial... Inicial ainda estava preso às aparências, e o que veio depois foi só para justificá-lo. Enfim, no fim deu merda e eu finalmente comecei a questionar sobre sexo, relacionamento, sobre mim, etc. Nestes 3 anos consumi pornô que, digamos que moderadamente, era toda semana, mas nem sempre todo dia. Era uma média de 1 dia sim, 2 dias não. Mas com o tempo foi aumentando até que em determinados períodos eu cheguei a fazer todo dia. E ficava num ciclo, eu me masturbava demais, percebia e depois diminuía, e o ciclo se repetia. Só o fato de que eu estava colocando essa energia para fora, minha relação com as mulheres caiu, no sentido de procurar mulher. Porém, de certa forma, eu melhorei com elas. Antes eu era ansioso em demasia, hoje converso numa boa, até porque o interesse é baixo, mas a ansiedade é quase nula, isso devido à introspecção e reflexão no período de 3 anos para cá. Enfim, quero dizer que no que tange o lado mais consciente eu melhorei. Porém, lá no fundo, no inconsciente, aquele meu antigo ideal quase realista de mulher perfeita, coisa de jovem do caralho, sou jovem também e sou merda, kaká, ainda estava presente. Meu jeito de canalizar isto foi com o pornô. Não estou aqui a defendê-lo, pois, ao passo que me ajudou, me prendeu também. Na verdade, ele retardou o efeito, como dito. Porém, olhando de um ponto de vista biológico evolutivo, isso de termos um ideal estético barra comportamental para com uma fêmea até se explica com uma projeção de fertilidade, saúde, inocência, vontade de proteger e etc. Então, talvez, só talvez, isso seja bem individual e nunca ficará nulo. No meu caso, o ideal, no de outros, o puramente carnal. Creio que também me voltei ao ideal justamente por ter feito merda quanto ao carnal no passado. Até porque estou atualmente há praticamente 9 dias sem pupunha. E das últimas vezes que a fiz, eu não estava de fato com tesão. Era só uma distração. E dentre estes 9 dias, posso dizer que em apenas um ou dois, senti de fato vontade de sexo, em maiúsculo. Ou seja, a minha busca no pornô era por um algo a mais que não é presente fora dele, ao menos não para mim. Tanto que nesses 9 dias, a maioria deles, como já dito, fiquei com a vontade bem baixa, chega a ser estranho, me vêm perguntas à mente sobre para onde foi o tesão, porra. Sobre solidão quanto às mulheres, eu diria que estou bem tranquilo, não me sinto na necessidade de buscar uma companheira, mesmo estando em uma FEP. Afinal, a maioria delas se comporta de forma demasiadamente sexual, o que me causa certa repulsa moral e ficar bem longe de meus ideais. Creio que essa minha busca por esse fator intimidade, fortemente ligada ao idealismo e compulsão da vontade sexual, me ajudava a ignorar os problemas da vida de um jovem pseudo-inteligentinho. Porém, enfrentá-los me ajuda mais do que tapar o buraco com coisas rasas, fora que acho uma busca muito mais nobre controlar esse desejo sexual fortíssimo e buscar entender sobre os próprios valores. Olha o estoico aí. E digo problemas mais externos, mesmo sem relação com mulher ou sexo, problemas diversos. Enfim, espero ter conseguido me expressar bem. Passar bem, Thiago. PS. Aqui um vídeo de uma mulher a qual eu, na minha época de maior idealismo, sem muita noção dele, projetava ela. Ela lembra um pouco a Elf, seu ideal. Ah, não é que a Elf é meu ideal. Assim, em termos de corpo... Em termos de corpo, eu diria que ela é bem próxima ou praticamente meu ideal, por assim dizer. Mas em termos de conduta moral, em termos de comportamento, em termos de quem ela é, do que ela faz, é óbvio que eu não quero uma atriz pornô. Eu coloquei aqui o vídeo do cara pra rodar. É uma menina bonitinha até, parece ser russa. Parece ser russa. A Eva Elf, se não me engano, ela é russa ou da... Acho que ela é russa, ela tem uma puta cara de russa, meu Deus do céu, ai, é foda. Mas assim, o que me fode na Eva Elf são basicamente duas coisas. Primeiro, o corpo, a estética corporal dela. Cara, eu acho que eu não preciso ir muito a fundo aqui, é só vocês pesquisarem. Não pesquisem, porque galera do NoFap, não pesquise. Mas assim, não tem outra palavra, ela é linda, a Eva Elf é linda, sabe? Então assim... Isso me fode, mas não tanto, mas o que me fode é que ela é linda, ela tem uma certa... isso ela se utiliza nos vídeos. Ela tem uma certa aparência de inocência, vamos colocar assim, para ela ter uns traços meio... Eu não diria infantis, não é exatamente infantil, óbvio que ela não é uma criança, mas para ela ter uns traços meio... Cara... Uns traços meio inocentes, sabe? Que lembra vagamente a infância. Pra ela ter uns traços assim, meio de criança. Bem... Ah, pronto, vai parecer que eu sou CP Siqueira. Enfim, ela sabe? Ela lembra um pouco uma... Ela tem alguns traços assim de uma pessoa inocente. E em alguns vídeos ela fala umas coisas que deixa entender que ela é inocentinha. Sabe? E aí a soma do corpo dela, do físico dela, que pra mim é do caralho. Com esse fator inocência, com o fato de que, na verdade, ela é, entre aspas, inocente, mas que, na verdade, ela é uma tarada sexual, porque, obviamente, em todos os vídeos pornô, todas as mulheres são taradas sexuais, é algo que me pega pra caralho, porque, porra, qual homem, me falem sinceramente, qual homem não gostaria de ter ao seu lado uma mulher linda, uma mulher que... Por ela ter uma aparência de inocência, ela aparentemente ela não teve um passado sujo, pelo menos não muito sujo, uma mulher linda que não teve um passado sujo e que ainda por cima ela é uma completa degenerada, entre aspas, sexualmente falando com você, ela quer tudo a qualquer momento, em qualquer posição. Se você quiser gozar na cara dela, que agora ela quer. Se você quiser que ela beba seu gozo, ela bebe. Se você quiser gozar dentro, ela deixa, sabe? Qual homem não quer isso, sabe? Enfim, isso bate demais em mim por conta disso. Mas é um idealismo, por assim dizer, um idealismo bem corrompido, por assim dizer, porque a parte dela querer sexo a todo momento não é exatamente o meu ideal, assim, de mulher perfeita de fato. É o meu ideal de mulher mundana. Então não é um idealismo, o idealismo de fato, é o que eu disse, é um idealismo meio corrompido, por assim dizer. O idealismo da época que eu era Red Pill, né? Porque já que a mulher é tudo hipergâmica, então vamos arranjar aí pelo menos uma que seja minha escravinha. Enfim, cara. Sei lá, mas de qualquer forma essa mina aí que você me mandou é bonitinha. Porém, eu não sei onde que tu moras, você não falou aqui no e-mail, então eu não sei se você mora em São Paulo, se você mora em, sei lá, no Nordeste ou na puta que pariu. Mas assim, dependendo da região onde tu moras, achar uma mina assim vai ser bem difícil. Só talvez aqui pelo Sudeste, no Sul, você vai encontrar. Só pra esclarecer pro pessoal que não tá vendo a mina do vídeo, é uma mina branca, loirinha, olhos azuis. Ela parece ter, sei lá, 1,60m e alguma coisa. Ela parece ser bem fofinha, entre aspas, delicadinha. Enfim, essas coisas aí, mulher fofinha, basicamente, sabe? Tipo a Eva Elf, só que não atriz pornô. Enfim, pra achar uma mulher assim, cara, dependendo da região onde tu moras, eu digo que vai ser muito difícil. Você morar aqui pelo Sudeste, Sul, talvez não seja tão difícil, mas... E outra coisa também, cara, uma mina assim, uma mina com essa aparência não quer dizer porra nenhuma. O exemplo, cara, Eva Elf, porra, é uma mina que, sei lá, se eu visse Eva Elf na rua, eu ia falar, caralho, puta que pariu. Meu Deus do céu, eu nunca que eu iria suspeitar que ela tem, que ela, sei lá, uma atriz pornô, saca? Que se eu digitar Eva Elf no Google, o primeiro resultado é Pornhub, sabe? Então assim, cara, hoje em dia, infelizmente, a mina ser bonitinha, fofinha, aparentar ser delicadinha, os caras não querem dizer porra nenhuma. Então toma muito cuidado com isso. E, bom, se você tá bem com o fato de você ser virgem e não ter experiência com mulher e não... Se você tá bem com isso, você não tem problema nenhum com mulher, continua nisso, cara. Agora, sobre o lance de NoFap, eu não sei como que você tá agora. Você me mandou esse e-mail já faz mais de um mês. Eu não sei como que você tá com o NoFap agora, se você continuar mantendo, se você tá com o foda-se. Mas assim, cara, vai chegar uma hora do seu NoFap, isso com certeza vai chegar. Não é coisa que, ai, eu estou especulando. Com certeza vai chegar. Por quê? Porque vai acumular testosterona no teu corpo, e o teu corpo vai começar a ficar meio... começar a ter vida própria. Você vai, em suma, ficar com vontade de fuder, porque vai ter muita testosterona acumulada no teu corpo. Então, cara, quando essa hora chegar, de você começar a sentir aquela vontade... Você já tá, por exemplo, há 15 dias sem bater punheta, e você começa a sentir aquela vontade de fuder, você começa a sentir aquela vontade de fazer alguma coisa, aquela vontade de sair, de fazer qualquer coisa, sabe? Quando essa vontade chegar... Cara, arranja alguma coisa pra fazer de preferência fora de casa. Sei lá, vai dar uma volta, passa o dia 2 horas dando volta pelo bairro. Ou então, sei lá, escolhe um hobby, desenvolve um hobby, desenha, escreve, tira foto. Não sei, faz qualquer coisa. Porque quando a vontade bater, ou você arranja alguma coisa pra fazer que te faça esquecer um pouco da vontade e que, de preferência, até que gaste um pouco de energia, e aí também exercício físico também é uma boa opção, exercício físico, alguma luta, etc. Ou você gasta essa energia que você vai ter, porque vai ter uma energia excedente, ou, cara, ou você vai cair, basicamente. Esse é o problema de uma grande parte das pessoas do NoFap. Chega um período que você vai querer fazer alguma coisa porque tem muita testosterona acumulada no teu corpo. Então você tem que fazer alguma coisa para gastar algo, sabe, canalizar a energia para outro lugar, basicamente. Não é exatamente para via sexual, porque aí para via sexual provavelmente é a punheta. Mas, enfim, só tenho isso a te dizer, na real, você não deixou nenhuma pergunta, você não fez nenhum questionamento, digamos assim, você só comentou um pouco da tua vida, e eu também comentei um pouco, assim, do que você falou, mas é isso. Sobre, e cara, não fique muito também ancorado no teu ideal do tipo, ah, apareceu alguma mina interessada em mim? Não, ela não segue meu ideal, foda-se. Quer dizer, se a mina for feia pra caralho, se ela for tipo, se o problema for o estético dela, que ela é feia, aí não tem o que fazer mesmo, feia, não tem o que fazer, basicamente. Agora, se a mina for tipo minimamente decente, se ela, sei lá, mesmo que ela não seja exatamente seu ideal de beleza, se ela for decente, se ela aparentar ser uma garota certa, ela não aparentar ser muito degenerada, não aparentar, se isso não for um problema para você, para mim, por exemplo, é um problema. Se a mulher tem um passado aí que ela já passou por 50 rolas. Mas enfim, se isso for um problema, pelo jeito que você falou, isso seria um problema para você também. Se ela conversa com ela, cara, conversa com ela, conhece ela. Ver se, sei lá, ver como que ela é, como que ela era, qual foi o passado dela, mesmo que ela não exatamente corresponda ao teu ideal, sabe? Quando você, vamos supor que você começar algo com alguma mina, por mais que essa mina não seja exatamente seu ideal imediato de mulher que você queria, com o passar do tempo e convivência, essa mulher pode virar, não exatamente teu ideal, mas algo bem próximo do real, sabe? Com o relacionamento, intimidade, etc., ela começando a conhecer seus gostos e sabendo do que você gosta, como ela vai gostar de você, é óbvio que ela vai tentar fazer coisas para te agradar. Ou seja, mesmo que de início ela não era a tua mina ideal, com o passar do tempo ela vai gostar de você, e aí, como ela vai gostar de você, ela vai querer fazer coisas que te agradem. E aí, consequentemente, ela vai se esforçar para fazer as coisas que você gosta, e aí, consequentemente, ela vai chegar mais próximo da mina que é ideal para você. Então, o que eu tô querendo falar, resumidamente, é se aparecer uma mina, mesmo que ela não seja 10/10, mesmo que ela não seja, sabe? Que ela seja bem mediana, mas que pelo menos ela seja aceitável e pareça ser decente, cara, dá uma chance, vê o que que dá aí e é isso, cara. Não deixe teu idealismo te cegar, por assim dizer. Mas enfim, é isso. Obrigado pelo envio do e-mail e bora pro próximo. O próximo, na real, só tem. Só, tipo, o cara me mandou o e-mail inteiro no título. No título do e-mail. Ele não mandou, tipo, a mensagem do e-mail na mensagem. Ele mandou no título do e-mail. Mas enfim. E aí, Thiago, se nada der certo até os 30, você cogita virar um morador de rua? Qual a sua opinião sobre anarquismo filosófico? Seus podcasts são fodas. Cara, o que seria anarquismo filosófico? O que seria anarquismo filosófico? Você está falando de anarquismo político ou você está falando de uma linha filosófica que não segue as regras da lógica? As regras da lógica, as regras de retórica e etc. Se for algo do tipo se anarquismo filosófico, você está querendo falar de algo completamente, sabe, anacrônico, algo completamente que não tem uma linha de raciocínio clara, que não segue a linha clássica das regras de padrão, das regras de lógica, epistemologia, etc. Se com isso você quer dizer, se com anarquismo filosófico você quer dizer isso, cara, eu sou 100% contra. Por mais que eu acho que você sair um pouco da retórica convencional e você sair basicamente das regras de lógica convencional, isso pode te ajudar a ir mais longe na própria lógica convencional, na própria epistemologia convencional, etc. Você sair um pouco disso pode te ajudar. Você quebrar completamente isso, no meu ponto de vista, você cair completamente no pós-modernismo. É você completamente cair no relativismo, basicamente, sabe? Você completamente cair no tipo, não existe verdade nenhuma, o que o homem é a medida de todas as coisas, como já disse Protágoras, sabe? Então, assim, se com anarquismo filosófico você quer dizer isso, algo completamente sem regra, algo completamente sem começo, meio e fim, sem uma linha clara de desenvolvimento, sem basicamente nada com nada, um livro do Deleuze, por assim dizer, se você quer dizer isso, eu sou 100% contra. Eu sou a favor de você, como eu disse, sair levemente um pouco disso para quem sabe ir um pouco mais além dentro disso. Mas assim, você sair 100% disso é você virar um pós-moderno de merda e você falar que gênero é construção social e que se eu quiser eu posso ser um tanque de guerra. Eu não sou mais homem. Eu sou um tanque de guerra de 1944, da Segunda Guerra Mundial. Enfim. E quanto à primeira pergunta, se nada der certo até os 30, você cogita virar um morador de rua? Não. Primeiro porque eu já tô próximo dos 30, pra falar a verdade, eu tô com 27 anos, logo mais eu completo 28. Então, assim, em tese eu já tô bem próximo dos 30. Sei lá, as coisas de um tempo pra cá, de uns meses pra cá, elas têm começado a dar certo pra mim. Tudo bem que, assim, tá indo bem, assim... como é que fala? Aquele bagulho lá do grão, da galinha. De grão em grão, a galinha enche o papo, sabe? Tipo, eu tô evoluindo de grão em grão. É pouquinho, pouquinho, pouquinho, pouquinho, sabe? Tanto no poker quanto na vida pessoal, namoro e etc. Eu venho evoluindo de pouquinho em pouquinho, sabe? Então eu não enxergo, sinceramente, pelo menos pra agora, que tudo tá dando errado. Muito pelo contrário, as coisas estão dando certo. De pouquinho em pouquinho estão dando certo. Então eu não acho que isso vai acontecer. Mas, por exemplo, vamos supor que tudo dá errado de repente. Não, eu não cogito virar um morador de rua por um motivo semelhante ao que eu falei no último podcast sobre suicídio. Que, por exemplo, se eu me matasse, minha mãe, as pessoas próximas iriam sofrer. Se eu virasse um morador de rua, igualmente minha mãe iria sofrer, as pessoas próximas de mim iriam sofrer. Então, não, sinceramente não. Se nada der certo até os 30, eu não cogito virar um morador de rua. Agora, se nada der certo até os 40, aí sim eu cogito virar um morador de rua. 30 eu ainda acho que é uma idade que, tipo, ainda é meio cedo, ainda há salvação até os 30. Agora, quando tu chegas no 40 e você sabe, tudo deu errado, você não fez porra nenhuma da tua vida e, sabe, não tem experiência em nada e porra nenhuma, basicamente, aí sim eu acho que é um grande problema. Isso se acontecer, ou se acontecesse comigo, aí sim eu cogitaria em virar em morador de rua. Mas 30 anos eu acho que ainda há uma salvação, basicamente. Enfim, é isso. Espero ter respondido suas dúvidas, que foram bem breves. É isso. Agora, próximo e-mail, que já é o penúltimo e-mail. Vamos lá. Desabafo. Um mês sem internet, e agora com internet não consegui dormir, porque o mundo assim tão cruel com beta. Deus é tão cruel assim para nada fazer. Deus e tão cruel assim para nada fazer. Ah, acho que eu entendi. Deus é tão cruel assim para nada fazer. Eu não entendi o solipsismo. Tem um livro em PDF. Eu vou escrever o livro em PDF. O mundo está feminista. Cara, desculpa, mas você escreve macaco, sabe? Eu tô lendo aqui esse e-mail, eu tô tipo, cara, foi um macaco que escreveu isso daqui, cara? Puta que pariu. Eu vou ler de novo o e-mail desde o começo pra vocês entenderem por que eu tô... Meu Deus, é desabafo. Um mês sem internet, vírgula. E agora com internet não conseguir dormir, vírgula. Por que o mundo assim tão cruel com beta, vírgula? Deus é tão cruel assim para nada fazer, ponto final. Eu não entendi o solipsismo, vírgula. Tem um livro em PDF, ponto final. O mundo está feminismo, vírgula. E por isso estou triste. E o que você acha do governo Bolsonaro? Porque eu acho uma merda. Ai, caralho. Sobre o solipsismo, eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Cara, por que o mundo assim tão cruel com beta? Cara, o mundo não é cruel com beta, cara. Você que simplesmente não consegue sair de si mesmo. É o que eu falei no último podcast, cara. As pessoas não conseguem mais sair de si mesmas, sabe? Tipo, cara, o mundo não tá nem aí pra ti, sabe? Ah, eu não tô conseguindo dormir. Ah, é porque pornografia, eu não consigo nenhuma mulher. Aí tem muita pornografia. Por que que o mundo é tão cruel comigo? Cara, você escolheu assistir pornografia. Você escolheu passar o dia inteiro no computador. Por mais que você possa falar, ah, mas não tem nada mais pra fazer, porque coronavírus e não tem muitos amigos. Beleza, ainda assim, alguém te obrigou, alguém colocou uma arma na tua cabeça e falou, ó, ou você passa hoje o dia inteiro no computador, ou você vai morrer. Ninguém fez isso, ninguém fez isso. Você escolheu isso. É óbvio que também é difícil pra caralho mudar hábito, é óbvio. É óbvio que é difícil pra caralho fazer alguma coisa. É óbvio, tudo bem, ninguém tá falando que é fácil. Mas, cara, no fim das contas, você escolheu isso. Não, então não tem, no meu ponto de vista, não tem esse papo de ah, por que, que o mundo é tão cruel comigo? Ah, é porque por que Deus, ninguém liga pra mim? Cara, cara, existe um mundo lá fora que não gira ao teu redor. Existe um mundo lá fora que, sabe, que ele gira ao redor dele mesmo. Ele acontece, as coisas acontecem. As pessoas precisam trabalhar, os estudantes precisam estudar. Quem tá morrendo vai morrer. Quem pegou Covid-19 pegou e tá, alguns vão morrer. E é isso, sabe? Tipo, foda-se, basicamente, saca? Sabe o que, que você faz? Faz algo desse da tua vida. Olha pra tua vida, olha pra de fora, assim, da tua vida. Sai de dentro de ti mesmo. Vê os teus problemas. Problemas do tipo, ah, eu passo o dia inteiro batendo punheta. Ah, eu passo o dia inteiro no computador. Ah, eu não faço nada da minha vida. Olha isso de longe de ti mesmo e vê o quanto isso é patético, sabe? O ser humano, até um século atrás, ele estava preocupado com guerra. O ser humano, um século atrás, ele estava preocupado em ir pra guerra, Primeira Guerra Mundial, morrendo gente pra caralho, quebra da Bolsa de Valores, pra gente passando fome, miséria, comunismo, sabe? Ascensão do fascismo e mais guerra ainda, e União Soviética e... e fome, e genocídio, enfim, esses eram os problemas do mundo há um século atrás. Aí olha para o mundo como ele está agora, que antigamente, há um século atrás, o problema do jovem era o medo de ir para a guerra e morrer. Hoje em dia, o medo do jovem é de não conseguir sair do computador, sabe? Cara, você não percebe o quão patético isso é, saca? Olha para ti mesmo, olha para o teu mundo, olha para a tua vida, ri disso, sabe? Ri disso e muda, basicamente. O mundo não é cruel, você... que basicamente não tá fazendo nada pra sair desse mundo cruel, sabe? Por quê? Porque é bom pra caralho ficar num mundo cruel e se pagar de coitadinha. É bom pra caralho. Mas enfim, fazendo isso, você nunca vai ser... continuando isso, você nunca vai ser nada na vida. Nem na vida, é pra ti mesmo. Foda-se a vida. E sobre o governo Bolsonaro, cara, eu não acho nada. Eu só acho que o Bolsonaro é um cara burro pra caralho. Tipo, burro pra caralho mesmo. Em todos os termos possíveis, basicamente. Mas de uns tempos pra cá, eu acho que o Bolsonaro percebeu que ele tava fazendo merda. E aí ele aquietou o facho. Tanto é que de um mês pra cá, eu nunca mais vi notícia do Bolsonaro. O Bolsonaro postou alguma coisa no Twitter que deu treta. Enfim, ele percebeu, creio eu, que tava dando merda. Ou alguém da equipe dele chegou pra ele e falou: cara, ou você para com essa bosta, ou você vai perder o apoio você já perdeu o apoio de mais de metade da equipe que te apoiava. Se você continuar fazendo merda, se você continuar fazendo bosta, falando merda, cara, os 40% que ainda não te abandonaram vão te abandonar, e aí você tá fudido. E aí pro impeachment, ó, é assim, cara. Enfim, eu acho que o Bolsonaro é um cara burro pra caralho. E quem continua apoiando o Bolsonaro, pra mim, é igualmente burro. Não que eu seja, eu não sou de esquerda, eu acho que se fosse Bolsonaro ou Haddad ou a puta que pariu, tanto faz. Mas minha opinião pessoal sobre o Bolsonaro em específico é que é um cara burro pra caralho, obviamente. Enfim, é basicamente um pateta dirigindo uma nação de patetas. Porque, cara, sabe, ter eleito Bolsonaro, que foi um cara que nunca foi prefeito de nada, nunca foi governador de nada, de repente o cara já vira presidente do Brasil, porque ele era o mito, o ídolo dos memes de Facebook. Cara, que país lixo, sabe? Que país... como levar o Brasil a sério? Um país que elege Bolsonaro de presidente. Como levar esse país a sério? Mas, enfim... agora o último e-mail, que inclusive foi o e-mail mais recente que me mandaram hoje. Hoje é de madrugada. Egocentrismo e rancor. Boa noite, Thiago. Gosto muito de ouvir seus podcasts. Acho que você poderia me ajudar nesse caso, nem que seja um conselho ou uma opinião de alguém mais velho, que provavelmente já passou por isso. Enfim, estou na puberdade. Isso daí por si só já é problema. E sinto que sou um babaca e escroto com todo mundo. Normal. Já tentei mudar, mas parece que nada adianta. Meu pai, que é alcoólatra e usuário de drogas, não teve um único contato comigo depois que eu completei meus 10 anos de idade. Minha mãe, que na época do término botou um padrasto dentro de casa, de nossa casa, porém o desgraçado era um completo narcisista sociopata. Vivia se vangloriando de sua força, da sua criação tradicional e sempre me diminuiu ao mínimo. Vivia me espancando. ficando com galhos de árvore e cintas. Mesmo eu, às vezes, nem tendo culpa sobre um ato e sendo uma criança. Enfim, após os meus últimos 5 anos de vida serem um inferno, com ele batendo na minha mãe, em mim e meu pai não tendo mais contato comigo, me senti perdido. Não consigo perdoar meu pai por ter sido ausente no momento que eu mais precisava, nem minha mãe por ter botado um lunático dentro de casa com o medo de eu não ter uma figura paterna e não ter feito nada a respeito quando ele me diminuía ou me batia sem a menor necessidade. Isso na frente dela e de amigos ou familiares. Discuti com ela esses dias sobre o assunto e, segundo a mesma, eu estava sendo egoísta e que eu não devia guardar rancor dos mesmos. Sempre fui um filho obediente, ajudo minha mãe nas contas trabalhando e nunca me meti em problemas maiores, mas mesmo assim tive que passar por todo esse castigo. Seria o que eu tenho uma fase de rebeldia ou eu realmente estaria sendo um babaca egocêntrico que não consegue perdoar minha mãe por tal óbito? Afinal, ela me sustenta e supostamente me ama, e eu me sinto mal de ter todo esse rancor guardado. Estou certo em odiar meus pais? Se a resposta for não, como eu poderia mudar isso? Um abraço e fica bem. Fique bem. Desculpe pelo texto enorme. Julgando aqui pelo teu... Na verdade, não é o... Eu me lembro, não é o primeiro e-mail que eu recebo desse cara, e eu me lembro que esse cara não tem uma idade muito avançada. Tem, tipo, sei lá, na casa de uns 16 anos de vida. 17 no máximo. 16 pra ser mais exato. Mas enfim. Cara, botou um pedaço de indignação, tá? Que na época do tempo eu acho. Cara, primeiro lugar, separação é uma merda. Sim, eu sei que separação é uma merda. Eu já passei também por separação. Hoje em dia meus pais são juntos, já voltaram. Mas assim, eles já se separaram. Foi quantos anos atrás? Foi um pouco mais de 10 anos atrás, mais ou menos. Na época eu tinha, tipo, 14, 15 anos, por aí. Meus pais se separaram e eu lembro que foi uma merda. Não porque... Eles não brigavam na minha frente. Eu nunca vi nenhuma... Quer dizer, não sei. Não me lembro, mas eu acho que nunca vi nenhuma briga, assim, entre eles, pessoalmente. Nunca vi nada do tipo acontecendo entre eles, assim, com os meus próprios olhos. Mas assim, de qualquer forma, separação é uma merda, eu sei que é uma merda, então... E você crescer sem um pai... Quer dizer, no teu caso você não exatamente cresceu sem o pai. Você cresceu com o pai, mas depois arranjou um desgraçado completo narcisista sociopata. Cara, só você falou que com a mãe, na época do término, ela botou um pedaço dentro de nossa casa. Cara, no meu ponto de vista, é aquela velha coisa. Eu espero que isso não te ofenda. Talvez isso vai te ofender um pouco. Mas assim, como pelo que você escreveu, dá a entender que tua mãe, sei lá, se separou e em questão de poucos meses já meteu o outro, sabe? Ou o outro meteu nela. Enfim, com todo respeito. Mas enfim, cara, tua mãe pode até ser uma pessoa boa como mãe. Não tô falando... Aqui, pelo teu e-mail, não dá pra julgar se ela é uma pessoa boa. Por mais que ela pareça ser conivente com a suposta, basicamente, educação que teu padrasto te dá, por mais que ela pareça ser conivente e por mais que talvez seja exagerado tudo o que está acontecendo, não tô aqui em posição pra julgar sua mãe é uma mãe boa ou não. Porém... Como mulher, pelo que você falou, dá a entender, como eu disse, que ela, em questão de poucos meses, já arranjou outro. Pessoas assim, cara... Desculpa, isso talvez te ofenda um pouco, mas no meu ponto de vista, pessoas assim, que tipo termina e em questão de um mês, dois meses já tá com outro, são lixo. Não exatamente a pessoa por inteiro é um lixo, mas amorosamente falando, sexualmente falando, a pessoa é um lixo. Sabe por quê? Porque isso demonstra claramente o quanto a pessoa é dependente de outra pessoa. Tipo, a pessoa termina, às vezes, pelo que você falou, foi tipo, teu pai e tua mãe ficaram juntos durante muitos anos. E aí, de repente, ela terminar e em questão de poucos meses arranjar outro, isso, ela pode até dar desculpa pra você de que, ah, foi por causa da tua educação, porque eu fiquei preocupado em ter um pai pra você. Mas assim, cara, eu aposto quase todas as minhas fichas que, assim, isso daí é 10% do motivo dela ter arranjado o cara. Isso é 10%. Eu diria que 80%, pelo menos, do motivo é porque ela é uma carente do caralho, não consegue viver sozinha consigo mesma. E aí, por ser também ter natureza talvez de mulher enorme, que é ainda pior, ela precisa de alguém, ela não sabe o que fazer da própria vida, ela precisa ser controlada, vamos colocar assim, por alguém. E mulher arranja companheiro muito mais fácil do que homem, uniu o útil ao agradável, pronto, em poucos meses depois, pronto, já tava com outro. Na minha concepção, quem faz isso, independente de se é homem ou mulher, você termina e um mês depois já tá com outro, 2 meses depois já tá com outro, é lixo. Pra mim, quem faz isso é lixo. Então, cara, desculpa aqui já tá falando, mas assim, isso já indica que tua mãe, talvez, ela não tenha muita maturidade emocional. Não digo exatamente para com você, mas para com ela. Porque pra mim, quem faz isso de terminar e pouco depois já tá com outro, é pessoa que não tem maturidade emocional, pessoa que não tem... pessoa que não é independente, pessoa que não aguenta ficar sozinho, não aguenta a si mesma, sabe? Não aguenta viver consigo mesmo, pessoa com um grau de reflexão, um potencial de reflexão extremamente baixo, um potencial intelectual extremamente baixo. Então, assim, ela como mãe eu não posso julgar, mas ela como mulher eu possuo já uma visão negativa sobre ela. E sobre ela estar, por exemplo, de teu padrasto te bater e ele não ser seu pai, sabe, querer ficar bancando a figura do pai. Cara, eu, na minha idade que eu tenho hoje eu tenho 27 anos. Se alguém, por exemplo, viesse bater em mim, porque, sei lá, eu fiz qualquer coisa, alguém viesse bater em mim, eu, na hora, eu retribuiria a pessoa. Foda-se se é meu pai. Vamos supor que, sei lá, eu por acidente eu quebro alguma coisa e aí vem meu pai e me dá um tapão na cara. Eu, com toda certeza, eu iria no mínimo dar um empurrão nele, porque eu ia falar, tudo bem, eu quebrei uma coisa aqui, uma merda, mas e aí, porra, eu pago outro, não precisa me bater, cara, você tá louco, porra, eu já sou homem, já tenho 27 anos, não sou mais um moleque pra me bater, sabe? Enfim, se você tivesse a minha idade, eu falaria pra você revidar. Foda-se. Ainda mais porque é seu padrasto, cara. Ele não tem nem laço de sangue contigo. Então, se você tivesse a minha idade, eu falaria pra você revidar e foda-se. Por mais que isso poderia também trazer problemas, mais problemas ainda pra você. Mas como você, eu sei que a tua idade não é tão alta, você depende ainda muito dos teus pais, principalmente da tua mãe. Cara... segue o máximo possível na linha, não bate de frente, não faz assim nada, por exemplo, ele colocou as regras na casa, não pode fazer isso, e isso daqui é só até tal hora, segue ao máximo aquilo ali, sabe, evita ao máximo o problema, evita ao máximo qualquer tipo de atrito, sabe, evita, por quê? Porque você não vai ganhar, simplesmente, você não vai ganhar, não adianta, você pode argumentar, você, como você falou, você já conversou com sua mãe sobre, parece que não adiantou muito. Cara, e também conversar com ele provavelmente não vai dar certo, saca? E também, obviamente, no quesito força física, obviamente que você ainda tá em puberdade, você ainda não tem força física equivalente à dele, então você não pode nem se defender. Em resumo da ópera, eu diria pra você assim, seguir o máximo possível na linha, tipo... as regras são essas? Pode ser que seja uma merda. É uma merda, o cara é um completo sem noção, blá, blá. Tudo bem, não tô dizendo que não vai ser uma merda. É uma merda. Mas assim, pra evitar conflito, pelo menos até você completar seus 18 anos, e aí com seus 18 anos você pode começar, quem sabe, a pensar até sair de casa, se você tiver um emprego, se você tiver alguma coisa assim pra assim. Mas enfim, enquanto você ainda estiver dependente dos seus pais... isso vale não somente pra você, pra todo mundo aí que tá me ouvindo e ainda é dependente, tem problema com os pais. Enquanto você ainda é dependente, tanto financeiramente quanto até em termos de legislação, de lei dos teus pais, cara, só obedece. Não bate de frente, não discute. Cara, você vai perder, não adianta, você nunca vai ganhar, você sempre vai perder, não adianta. Enquanto outra pessoa continuar te sustentando, não tem como você ganhar. Não tem como você ganhar. Simples assim. Então, conselho para você e para todo mundo. Enquanto você ainda é dependente, só segue na linha o máximo que você conseguir e ponto, acabou. E assim, só pra você ficar, sei lá, revoltado com isso, achar que isso é injusto e tal, isso é normal, cara. Isso é normal, sei lá, mesmo se você tivesse 90 anos e o cara continuasse fazendo isso, você continuaria achando uma injustiça. Então, assim, é natural, é normal. O que eu tô falando aqui é só pra você não levar essa rebeldia, entre aspas, essa revolta pra vida prática. Fica revoltado, fica puto, mas guarda pra você. Guarda pra você e expressa isso na escrita, expressa isso na leitura, expressa isso, sei lá, em desenho, expressa isso, não sei, abre um canal no YouTube, fala lá, joga lá as merda que você tem, tuas merda, enfim, não bate de frente, não sei exatamente se você tem razão ou não, ou se sua mãe que tem razão, mas enfim, as minhas considerações sobre isso são, primeiro, tua mãe, possivelmente, ela não tem maturidade... não tem maturidade com ela mesma, não tem maturidade emocional, intelectual, psicológica, etc. Primeiro lugar. Segundo lugar, não bata de frente, não tem como fazer, não tem o que fazer, basicamente. E terceiro, já que as coisas são assim pra você, já e você aparentemente tem uma cabeça no lugar e tal, já é um pouco consciente da sua situação. Cara, já aproveita que você ainda tem tempo, aproveita que você é jovem, aproveita que você ainda tá na, entre aspas, flor da idade, planeja o teu futuro, saca? Se tua mãe ou tua casa, sei lá o que, você acha uma merda, cara, vai guardando dinheiro, vai fazendo as coisas que você tem que fazer. E aí, sei lá, daqui a uns 4 anos, quem sabe você consegue se livrar disso, ou pelo menos ter uma forma assim de alívio, saca? Você pelo menos vai poder falar, não, agora eu que pago tudo meu, então agora vocês não têm direito de ficar me cobrando x, y, z coisa, porque eu que tô pagando. E se eu fizer merda, eu que pago e foda-se, sabe? Pelo menos você vai ter um argumento consistente, e aí se vier pro lado da agressão física, você revida, dependendo. Enfim, é que sei lá, eu pessoalmente eu tenho uma certa aversão a padrasto, sabe? O que eu já vi aí de casos de padrasto, madrasto, que são um lixo, são esses típicos cara que, sabe, acha que é teu pai, acha que é tua mãe e faz, sabe, tudo cagado. Eu já vi vários casos assim, então eu tenho uma certa aversão a padrasto. Mas assim, enfim, acho que é isso. Não bata de frente, vai vivendo tua vida. Eu sei, é um saco, mas acredita em mim, cara. Eu hoje em dia eu tenho 27 anos. Quando eu olho para os meus problemas que eu tinha com 16, 17, 18, 19, 20, quando eu olho para trás e vejo os problemas que eu tinha nessa época, eu falo, cara, sinceramente, eu queria continuar tendo esses problemas, saca? É uma merda lidar com, sei lá, o pai ou a mãe enchendo o saco, é uma merda. Mas acredita em mim, é menos pior você lidar com esse tipo de problema do que você lidar com um problema do tipo, será que a conta vai dar? Será que eu vou conseguir dinheiro suficiente para pagar todas as contas? Será que, porra, eu tô cheio de trabalho da faculdade para fazer? Será que eu vou conseguir fazer a porra do TCC? Eu tenho que escrever? Será que tá tudo nas normas da BNTT? Ah, bati o carro. Será, porra, quantos reais será que vai ter para consertar o carro? Sabe? Cara, é muito menos pior você se preocupar com pai e mãe que enche o saco e de vez em quando te agride de alguma forma, não que não seja uma merda. Mas assim, é menos pior você se preocupar com isso do que você se preocupar com coisa que, tipo... É porque assim, se qualquer coisa acontecer com você, ainda assim, tua mãe vai assumir o BO, sabe? Se alguma coisa acontecer com você, tua mãe vai ser a tua retaguarda, sabe? Você tem uma defesa. Agora, por exemplo, quando você tem na casa dos seus 20 lá vai anos, tem uma vida própria, mais ou menos independente e tal, se algo acontecer com você, é você e você, meu amigo. Você não vai ter ninguém pra te defender, não vai ser tua mãe que vai colocar entre você e o tiro, não vai ser teu pai que vai se colocar no meio, não vai ser ninguém. Se algo acontecer com você quando você for mais novo, você, mais novo não, mais velho, você vai ter que assumir a culpa 100%, saca? Até socialmente falando, vamos colocar assim. Então assim, acredita em mim, cara, por mais que hoje possa ser uma merda tudo isso que você tá passando, daqui a 10 anos, muito possivelmente você vai olhar pra trás e vai falar, cara, era uma merda? Era, mas sinceramente eu preferia esse tipo de problema do que os problemas que eu tenho hoje, sabe? Eu preferia, cara, eu preferia ainda ter que lidar com as restrições de quanto tempo eu posso ficar no computador do que ter que me preocupar em pagar conta, sabe? Em ser lucrativo no poker, não que não seja divertido o poker, mas sei lá, enfim, em permanecer positivo, em... Em falar com muitas pessoas e ter que lidar com muitas pessoas é um saco bem maior, sabe? E como eu disse, é a questão da retaguarda. Depois de um tempo, depois de uma certa idade, você não tem mais a retaguarda. É você e vocês, se alguma coisa, é você sozinho, sabe? Se fudeu, basicamente. Enfim, então é isso. Espero ajudar ou ter ajudado de alguma forma. E acabou os e-mails. Bom, é isso aí. O podcast ficou com um tamanho aí considerável, um pouco mais de uma hora e meia. Agora eu volto pro hiato. Volto para um tempo e, como eu disse, daqui a um tempo aí eu faço as mudanças aqui no canal, que eu ainda não sei quais serão, mas especificamente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou ou não gostou, problema de vocês, mas seria bom que gostassem. Enfim, é isso. Caso vocês queiram, sei lá, saber um pouco mais sobre poker, ou querer alguma dica de poker, deixem aí nos comentários, sei lá, se alguém quiser entrar nesse mundo também. Maravilhoso mundo do poker. Então, beijos, abraços e falou, não tenho mais nada a dizer. É isso.